noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 13 e o verso de número 12. Com esse texto da palavra de Deus, nós queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos comunicar ao povo de Deus que este mês de maio é um mês em que a igreja está em orações, até porque existe uma programação a nível de Brasil, e esse mês de maio é o mês em que a Assembleia de Deus no Brasil, ela está orando, buscando a se aproximar mais de Deus. E eu convoco toda a igreja, todos os pastores, os encarregados de congregação, de congregações da cidade do interior, bem como todos os departamentos, para estarmos em constante oração. Esses dias, eles antecedem o nosso aniversário. Amados, essa semana nós estamos nos preparando para a Santa Ceia do Senhor, e isso acontecerá no sábado. Sábado que vem, toda a igreja está convocada para essa grande reunião de celebração da Ceia do Senhor. Hoje à tarde, nós temos em nosso templo o culto do departamento feminino. Todos os irmãos estão convidados. E eu quero que você se prepare para os dias 21 e 22 de maio. Nós vamos estar aqui na nossa igreja com seminário de música e louvor. E eu quero, neste momento, antes de dar prosseguimento, convidar aqui, que está conosco nessa programação, o evangelista Ezequiel Nascimento, ele que vai falar para nós sobre o que vai acontecer no dia 21 e 22 de maio. Bom dia, pastor Geraldino. Bom dia a nossos amados ouvintes e a todos os nossos irmãos. É com alegria que nós estamos nesta manhã querendo também convidar a estarem conosco nos dias 21 e 22 de maio, como bem frisou o nosso pastor presidente, para um seminário de música e louvor a Deus. Este seminário nós vamos ter a presença do pastor Ezequiel de Barros de Laje, da cidade de São José dos Pinhais do Paraná, bem como, pastor Geraldino, a presença de músicos profissionais que gravaram até para o Nani Azevedo, que todos nós bem conhecemos. Eles estarão conosco nesses dias, tratando exatamente desse tema tão importante, irmãos, que é o louvor dentro da casa do Senhor. Muitas pessoas querem louvar a Deus e outros têm esse ministério, mas ainda não está aperfeiçoado. E você que tem esse sonho, tem esse alvo, tem esse objetivo, você que canta em coral, você que é regente de coral, você que é ministro de louvor ou que quer ser ministro de louvor, você é nosso convidado especial e você não pode ficar de fora. Então nós vamos estar tratando esses assuntos. Como é que procede para aquela pessoa, Ezequiel, que quer fazer esse seminário? Como é que ele deve procurar? A quem? A hora? Quando? Tem custo? Como é que você pode transmitir para os irmãos? Ok, pastor. Nós vamos estar repassando aos irmãos os custos desse seminário, em torno de 15 ou 20 reais por aí, ainda nesses próximos dias. Mas nós queremos desde já dizer que na secretaria da igreja você pode ligar no fone 2106-1123. Você vai estar se informando de como procede para se inscrever. Nós precisamos do seu nome, do seu telefone e precisamos também que você diga qual oficina que você vai querer participar. Nós vamos ter oficina de técnica vocal, oficina de violão, oficina de teclado, oficina de bateria, de contrabaixo. Então, vão ter pessoas profissionais desta área dando essas oficinas. E aí você pode se inscrever nessas oficinas e também, junto da inscrição, você já está adquirindo o seu lanche e o seu almoço. Muito obrigado, pastor Geraldino. Tá certo, então, aí, amados irmãos, o nosso anúncio, esse grande momento em que a Assembleia de Deus de Erechim vai estar vivendo. E durante os dias serão ministradas essas oficinas e às noites serão a ministração da palavra pelo pastor Ezequiel. Ouça agora Uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Um mecânico bem-sucedido, tendo família e tendo uma casa própria, ele estava sem direção, sem igreja. Um dia, um missionário, um evangelizador, estava na oficina vendo alguma questão do seu carro e também observou que o semblante daquele homem era triste, estava abatido, e o missionário, como um verdadeiro pescador de almas, perguntou a ele o que estava acontecendo. E aquele mecânico respondeu e disse: tudo acabou na minha vida, porque a minha família me abandonou. Fiquei só. Fiquei eu e as minhas mágoas e as minhas dores. Moço, na verdade eu gostaria é de morrer. E naquele instante o missionário pegou do seu bolso um folheto que dizia o seguinte: se você está pensando em tirar a tua vida esta noite, você se enganou, porque eu sou o Senhor Jesus e eu te digo a você que eu estou de braços abertos para te receber e ajudar a renovar você e toda a sua família. Logo depois desse folheto entregue, o missionário fez a leitura dessa parte. Ele disse: moço mecânico, o senhor deve frequentar a igreja. E tinha uma congregação da Assembleia de Deus bem perto da casa dele. Vários meses depois, aquele irmão estava firme na fé, estudando a palavra de Deus, convertido, alegre, com um sentido de viver e uma vida feliz. E ainda mais, o pastor daquela congregação contatou com a esposa, com os demais da família e reatou os laços daquele matrimônio. Meus amados irmãos, esse é o poder da semeadura do Evangelho. O missionário estava no lugar certo, na hora certa, falando à pessoa certa. E eu tenho sido esta voz na hora certa da manhã, neste momento, dizendo para você o mesmo que esse missionário estava dizendo àquele homem: em Cristo Jesus há solução para os teus problemas. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim. Eu quero nesse momento orar com você. Pai que está nos céus, nesta manhã, quando eu sinto a tua glória, tua unção, e eu tenho certeza, Senhor, que nesse momento a tua palavra tem penetrado em corações. Eu não sei se é mesmo um mecânico, ou se é um empresário, ou se é um microempresário, ou se é um profissional liberal, ou é um livre pensador. Mas quem sabe ele está assim como esse homem, desalentado, desorientado. Quem sabe não é um homem, é uma mulher. E o diabo, esse inimigo cruel, tem incutido na sua mente que o melhor para ele é tirar a sua vida, porque as coisas estão más, estão ruins. Eu repreendo esse ataque de Satanás nesta manhã e eu proclamo a vitória de Deus, assim como aquele missionário proclamou e aquele pai de família voltou a sorrir, voltou a viver. Em nome de Jesus, nós desfazemos com as obras do diabo e proclamamos vitória para o lar, para a família. Esse lar que está desfeito agora, nós buscamos em Deus a vitória desse pai, desta mãe, desse homem, dessa mulher. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agora e sempre. Amém e amém.